ZYC 487, Rádio Senado Brasília, FM 91,7 MHz. Em São Luís, 96,9. João Pessoa, 106,5. E em Manaus, 106,9 MHz. Rádio Senado. A Rádio Senado apresenta a seguir mais um programa da série A Música Erudita e Seus Mestres. A reprise faz parte de nossas homenagens ao comunicador e senador Arthur da Távola, importante nome da cultura e da política, falecido em maio de 2008. Aí já estão os primeiros acordes do concerto para clarinete e orquestra, obra do final da vida de Mozart, e estreada entre a flauta mágica e o Requiem, portanto no finalzinho mesmo da vida de Mozart. Curioso que Mozart, no ano de sua morte, escreve A Clemência de Tito, uma obra importantíssima, já de grande orientação maçônica, escreve a deliciosa, infantil, pura, casta, maravilhosa flauta mágica, e escreve esse concerto para clarinete e orquestra, e que leva o Kehl 622, 622, e o seu Requiem. Reparem que é uma quantidade de obras estranhamente diferentes entre si. Mas por enquanto estamos no começo, estamos no Allegro, que na interpretação do clarinetista Benny Goodman, depois que ele deixa a música popular e no fim da vida se aproxima da música chamada clássica, nós vamos ouvir em seguida. Thank you. Este foi o primeiro movimento Allegro do Concerto para Clarinete em Dó, Kehl 622 de Mozart, na interpretação da Orquestra Sinfônica de Boston, sob a regência de Charles Munch, numa gravação de 1956, posteriormente remasterizada para CD a raio laser, e tendo como solista o grande clarinetista oriundo do jazz e das big bands norte-americanas, que na idade madura fez questão de tocar muita música clássica, Benny Goodman. Além da perícia representada por Benny Goodman no primeiro movimento, os legatos, a fluidez do concerto, a leveza, o segundo movimento, o Adágio, é uma obra de grande transparência sonora, cheia de sugestões de timbres especialíssimos. É muito bonita e onde também a sensibilidade do clarinetista se apresenta como profunda e capaz de perceber esse Mozart no fim da vida, já com dificuldades financeiras enormes. Ele emprestava dinheiro para o Estado, era amigo dele, e ao mesmo tempo entrava na dificuldade financeira. O Stadler, que era o clarinetista, o ajudava financeiramente. Um momento em que a mulher dele andava doente, em que ele já havia perdido cerca de dois dos seus filhos, e que ela estava a esperar o terceiro ou quarto, não tenho bem certeza, mas Mozart vivia momentos muito difíceis, longe daquele sucesso que fazia pouco antes de morrer, pois é um concerto escrito em 1791, ano de sua morte. Portanto, esse Adágio, ele tem tudo isso condensado dentro de uma serenidade, de uma clareza, de um grande perdão, de uma grande compreensão. Um momento dos maiores da história do concerto, na história da música e da obra de Mozart, pois, como eu disse, esse concerto me parece ser a síntese de todos os concertos que Mozart escreveu ao longo da vida, predominantemente para piano e violino. Vamos então ouvir o Adágio do Concerto em Dó, Kehl 622, para clarinete e orquestra, com Benny Goodman ao clarinete e a Orquestra Sinfônica de Boston, sob a regência de Charles Munch. Thank you. com a predominância absoluta do clarinete em primeiro plano, segundo o movimento do concerto em Do Quirrell 622 de Mozart, com o solista Benny Goodman e a Orquestra Sinfônica de Boston, dirigida por Charles Munch, gravação de 1956. Vamos logo para o sadio e delicioso Rondô Allegro, que encerra este concerto, na duração, nessa gravação, de exatos 8 minutos e 58 segundos. Rádio Senado Brasília, FM 91,7 MHz. Em São Luís, 96,9. João Pessoa, 106,5. E em Manaus, 106,9 MHz. Rádio Senado. Estamos ouvindo a música erudita e seus mestres. A reprise faz parte de nossas homenagens ao comunicador e senador Arthur da Távola, importante nome da cultura e da política, falecido em maio de 2008. Vamos ouvir agora, não por inteiro, vou excluir uma parte por razões de tempo, o quinteto para clarinete e cordas de Mozart, Quirrell 581, obra anterior ao concerto, obra de 2 anos antes, escrita por volta de 1791, estava ele com 35 anos, e ele, nesse período, escreve essa obra, também ela, para o grande clarinetista da época, amigo dele, Stadler, Anton Stadler, como ele dizia, amigo e irmão maçom. Stadler o ajuda, inclusive, de certa forma, em certas passagens, porque começava-se a usar o clarinete, nesse tempo, com os pequenos conjuntos. Não era comum. E é o tempo em que o Stadler, que era maçom, e parece que quem conduziu Mozart à maçonaria, tinha no clarinete um instrumento por excelência maçônico. Para os críticos, esse quinteto é considerado uma das obras-primas do chamado último estilo de Mozart, no qual está também um famoso concerto dele para piano, Kehl 595. Esse clarinete é uma obra de maturidade e considerada por muitos uma obra que, pela serenidade da atmosfera, pela delicadeza expressiva, pela variedade de timbres que emprega, antecipavam um Mozart que seria, caso tivesse vivido, um compositor ainda maior do que foi, escrevendo 700 e tantas obras em 35 anos de vida. Ele uma obra que tem uma doçura muito especial. Ela é poética e tem também uma atmosfera de sonoridades em surdina, muito bonita. De maneira que nós vamos concluir o programa ouvindo-a, não por inteiro, por razões de tempo, eu vou excluir o quarto movimento dela, que é um minueto, e nós vamos ouvir, sem interrupções, o Allegro, o Larghetto e o Allegretto con Variazioni. A interpretação está a cargo do clarinetista Benny Goodman, acompanhado pelo Quarteto de Cordas de Budapeste, composto por Josef Reusmann, primeiro violino, Alexander Schneider, segundo violino, Boris Kreut, viola, e Mich Schneider, ao violoncelo. Thank you. Thank you.